ela sem querer me traz. Eu fico invocado como sua presença me apraz e plenamente preenche-me de paz. Rapaz, eu preciso que essa moça saiba, eu sou capaz de me submeter ao ridículo, de ir aos jornais e declarar essa paixão que não abarco mais. Eu que não sou de espalhar fatos e alardes, não posso conter tamanha solidão que me arde. Não tê-la parte do meu coração, e isso dá na vista, aquela já é razão pra que eu exista. Sem querer me traz, eu fico invocado como sua presença me apraz e plenamente preenche-me de paz. Eu preciso que essa moça saiba, eu sou capaz de me submeter ao ridículo, de ir aos jornais e declarar essa paixão que não abarco mais. Fatos e alardes, não posso conter tamanha solidão que me arde. Não tê-la parte meu coração, e isso dá na vista, admirá-la já é razão pra que eu exista. Admirá-la já é razão.